Nós falamos aqui em frente ao Trevo da Parole, um acidente há poucos instantes aconteceu envolvendo um veículo EcoSport, Ford EcoSport e um veículo Volkswagen Gol. O veículo Gol vinha sentido Brusque para Gaspar, o veículo Ford EcoSport ia aqui do centro da cidade em direção ao bairro 7 de setembro. Ao passar aqui bem no entroncamento da Avenida Francisco Mastella com a Ivo Silveira, a rodovia Ivo Silveira, a rua Frei Godofredo, o veículo que vinha de Brusque foi atingido pelo veículo Gol. Tinham duas pessoas no veículo Gol com placas de Blumenau, e eles foram atendidos pelo corpo de bombeiros, mas não ficaram feridos. Somente o condutor do veículo EcoSport teve lesões leves e foi conduzido para o hospital de Gaspar. Neste momento, o trânsito é lento. O veículo Ford EcoSport está ainda aqui na pista, aqui no Trevo da Parole. Está interditado aqui. O pessoal está tendo que ir lá em frente à Parole, passar por trás da rotatória, aqui em frente ao Container Park, para acessar, é claro, até a rodovia Jorge Lacerda em sentido a Ilhota. Você que está vindo sentido do centro para Ilhota deverá ter mais atenção, porque o trânsito está lento. O veículo Gol está bem no trevo aqui em frente à Parole, ainda em cima da pista. Teve a frente totalmente destruída, e o veículo Ford EcoSport, neste momento, o pessoal está tentando desvirar o carro. Aqui tem os dois agentes de trânsito e mais quatro homens virando este veículo, mas a pista está totalmente interditada no sentido Gaspar para Ilhota, bem no trevo da Parole. Estão fazendo, inclusive, Giancarlo, uma manobra bem complicada. Estão em cinco homens tentando colocar em pé esse veículo EcoSport, aliás, um veículo pesado, e por isso pede a atenção dos motoristas que estão passando nesse local. Repetindo, somente um ferido com lesões leves que estava no veículo Ford EcoSport foi conduzido para o hospital de Gaspar. E neste momento a guarda de trânsito está aqui fazendo o trânsito aqui, dando atenção para que logo logo a pista seja liberada. Com informações do Trevo da Parole, Gil Dias para a Rádio Sentinela.